Vitor 3660, ponto TAP, voo Serra Vitor 366. Mantenha a chegada, guarde a autorização, TAM 3660. Gente. Controle Salvador, boa tarde. Passaria do 2230, tem informação, Tango. Voo no 328, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 014. 14, 3 mil pés, voo no 328. Então, 3660. Apelo 2, ingresso a seu critério, Índia ou Juliette? Apelo 02, ingresso a critério. Salvação 8001 para o táxi, 58 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, Alterna Natal. 8001, tá ali, viu, táxi. Via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta. Só tentando a aeronave da companhia que vai ingressar no pátio 1 para o portão 02, depois segue, prossegue com o seu táxi, ok? Ajuste 1014, boa tarde, vovô. 8001. Afirmativo, prossegue táxi via Juliette Alfa. Vai dar passagem à aeronave da companhia que ingressa no pátio 1, então 8001. Na Delta, chame a torre 286. Delta, torre 286, 8001. Solo voo no 697, livrou pela última. Táxi 100 kg. Confirme, chegou a entrecortada, senhor. O senhor prossegue na Alfa, chama antes da táxi 100 kg. Alfa antes da quente. 2609. Reduza para 2209, passaria 2230. Reduzido para 2209-2230. Voo no 941, reautorizado nível 060. 060, 941. 600, está estabilizado. Complete final, somente 8186, voo no 600. 26. Controle, o Palma Tango Alfa 2-Juliette, passando pelo farol da Barra, mantendo aqui bem. Alfa Vitor Juliette, Leão Tráfico, você está informado, frequência livre para coordenação, reporte para regresso. Voo no 328, reautorizado 2500, ajustando 0 no 4, autorizada Renata e reporte a Vitor 366. Passará, voo no 322. Charles 1, cópia. Juliette Charlie Zulu para ser a Juliette Charlie Quebec, nível 085, correto e disponível. Decola no 7, curva direita, restrito 1 mil pés, corredor axé, corredores axé e bom fim, porém restrito 1 mil pés do axé até o farol da Barra ou até a liberação do controle 01935, torre 1186, código 5047, Papatango Juliette Charlie Zulu. Como foi? 5047. O Gol 697 vai dar passagem na nave da TAM à sua frente, vai ingressar na Delta, depois prossegue via Juliette, via Alfa e chamando-se a Juliette, Gol 697. Após na intercepção de Delta, o voo no 697. Juliette Charles Zulu, chame a torre 118.6 para acionamento e táxi. Solo, Gol 1754, pushback acionamento, gate 8. Direita 160, limite o localizador, 2230. Pacal 02, passa nível 120, chame Recife no 2685, alterna 12545. 3654, total 9914, sob vetoração, curva à esquerda para o A360, limite localizador. Vetoração à esquerda 360, limite localizador, total 9914. Está autorizado a aeronave, Vitor 3660? Autorizado, reporte a Vitor 366. Vai reportar 3660. Uno 328, torre 1186. Para o 140, para evitar aqui um garoto. Confirme? Se o passageiro 2230 pode manter a proa 140 para evitar uma formação. Consegue manter essa proa 150? 140. Gente, autorizada. Grato. Controle Whisky Charlie Mike, cheque rádio. Charlie Mike, siga. Isso aí, Juliette, ok? Gol no 697. Seguinte, essa da Juliette, vai bater o gol no 697. Sol é o Fonteira 2304, está pronto para o táxi. 2209, autorizado 060, total 9994. Passarei 2230, redução para 1809, aeronave que precede o Airbus 319 da TAM, no final de nave. Sim, reduzido para 1809, autoriza descer para 2000? Mantenha 040, aguarde descida, passarei 2230, tráfego informado a 4 milhas. Positivo, 2230. Controle recebe o Whisky Charlie Mike, cheque rádio. Clareza 5, Whisky Charlie Mike. Afirma, atingiu uma centena, está pronto, coral. Sim, Whisky Charlie Mike, mantém uma centena, aguarde transferência. Guardando. Passarei 2230. Deslocados, homens de máquina de trecho 130 com 8 pousos autorizados. Livre pouso, bola 322. 1-941, inicia a edição para 1-80 nós. 1-80, teste de localizador, 1-941. Novo limite radial 290 de Salvador, 1-941. 290 de Salvador. Salvador, andar 3834. Andar 3834, assina identificação, chegada a Mari, desça nível 050. Andar identificação na Mari, 50, 3834. 1941 para o localizador, direita para o 120. Direita para o 120. Está no final, Renato, T3660. Chame torre 186. 186. Afirmativo. Golo 754, está livre o táxi, pátio 1, ingresso à primeira direita, pátio 3. Chame antes daquilo para cruzar a Alfa até a Delta. Adiono parte 3, chamando daquilo, Golo 74. O Golo 697, observar a aeronave da companhia que vai ingressar aí no parte 3, após prossegue portão 11, no 697. Afirmativa, guarda aeronave, após ingresso, portão 11. Solo de abaixão no 402. No 402, pra Lapa, uma centena, cópia? Firmo. Conforme uma centena, Lapa, Whisky 42, decola no 0, esquerda, Momo, VATAP. 5063-198-1935, corrigindo o controle, abateu no 402. Ciência, corda 10, esquerda, Momo Vatap, Suíço 42, 19935, 5063, no transponder, abateu no 402. Pátio 3, sem pressionamento. Positivo. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Tran 3173, Salvador Guarulhos, nível 380. No Fórmula Whisky 50, pista 10, curva direita da El, transição de Giné. Aciona 5060, controle 1935, Tran 3173. Guarulhos 380, pista 50, da El Giné, curva direita. Aciona 5060 e controle 1935, Tran 3173. O portão 3, chame pronto. Tá pronto. Tá pronto pro pushback, acionamento? Afirmo. Chame pro táxi. Bora táxi, 363. Zero, inicia redução para 1-80 mais. Localizador direito 120, redução 80, nossa, total 9914. Salvador, é o Papa Sierra. Passeira 2230, torre 186. 186. Recorta a serra, prossiga. Assim é a solicita, se possível, é a liberação da restrição da gole para a serra. Mantenha o perfil da saída, recorta a serra. Para a serra. 3230, vento no 40 graus, 08 nós, condições de prosseguir 17? Positivo. E prossegue no 7, gira a base pela direita, chama final, passarei do 2230. Chamarei o final da 17, 2230. 8001 na linha, mantém pistão no 0. A linha mantém pistão no 0, 2001. 3000 no 0 no 4, 99 no 4. Então 3660, solo aos 20, 121 decimal 9 a liberar. 2 ou 9? 3660. Voo no 941, estabilizado? Estabilizado, localizador agora, 941. Complete final, chame torre 118.6. 118.6. Total 9914, reautorizado 2010, ajustando 014, autorizado final, reposta estabilizada. 2000, reportação estabilizada, total 9914. Via Alfa, vai reportando da Delta, 3660. Via 1mm externo. 8001, livre da colagem, 130 graus, 089. Livre de colagem, 8001. 941, boa tarde, continua a aproximação, aguarde informação pista livre. Cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 130 graus, 089. Guardando, 9941. 2230, na final da 17, baixado e travado. 2230, livre pouso, pista no 7, 130 graus, 089, passarei do 2230. 2230. 328, ingressa parte 3, reporte para ingresso parte principal. Parte 3, chama para ingresso principal. Frente Fosfera 2304, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso e decolagem. 8001, decolado aos 21, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, Botelho. 941, pista livre, autorizado pouso no 40 graus, 089, gol 941. Autorizado pouso, 94, total 9914. Total 9914, complete a final ILS sem guide, chame torre 18 decimal 6. Completo 36, total. Obrigado. Libera na Lima, chamando solo 1219, grato, 2260. Salvador, boa tarde, passarei 2230, ligando a Lima, sua escuta. 2230, táxi da Remota 14. Remota 14, 2230. O vento no 50 graus, 08 nós, ajuste 614, cabeceira deslocada no 1200 metros, só está 99 no 4. Aqui está a cabeceira deslocada, a Remota está passando em cima e baixo travado total. Zero, zero, um, no contato radar na decolagem, suba ao nível 330, sai da PUCA. A PUCA do 330, 861. Salvador Post, good afternoon, Super Fire, fora no ano, Isolation Tango, received. Solo, TAN 3660, tá na Alfa, próxima Delta. 3660, ingresso Kilo, parte 3, aguarde ingresso, parte principal. Fermante, vai ingressar na Taxi Kilo. No pátio 3, aguardando o ingresso para o pátio principal, 3660. Para ingresso no principal, 328. No 328, aguarde para ingresso, mantém a posição. Vai manter a posição. 3173, mantém a posição no 3, aguarde pushback. Mantém a posição. 328, ingresso portão 4. Portão 4, 328. E os LAC to request runway 17 to land. Straight ahead, runway 17. Go ahead, 2PF4591. Go fly ahead in Salvador VOR now. From present position, fly ahead to Salvador VOR. Thanks a lot, man. What the man? Deu 3-4, está autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, reforma estabilizada na final. bota no localizador 3834. Solo aos 24, ano 21, décima 9. 21 na área. Papai, Papai Sierra, chame agora o Centro Recife na frequência 128, décima 8, alterno 3325. Afirmativo, vai prosseguir pro 10, 3660. 3173 autorizado, puxar no 3. Eu já chamaram o táxi 63. Colo 941 vai estar aqui, Alfa, Kilo, Pate 3, reporte para ingresso, Pate Principal. Alfa, Kilo, Pate 3, passar para ingresso, Pate Principal, Alfa, Kilo. Kilo 4591, reporte control de instrument flight. Present position, we are totally under VMC, man. Então 9914, livre pouso, pistão 0, cabeceira deslocada, o vento 140 graus, 089. Livre pouso, total 9914, precisando de deslocamento. Mano no 1200 metros, ok, 1 no 1200 metros. Certo. Após o tráfego na curta final, a livre alinhar e manter a cabeceira deslocada. 304, gente, após o tráfego, alinhar e manter. 2000, mais boa tarde, o azul 4089. 089, boa, prossiga. Boa tarde, para a Vitória. Vitória, informação Tango, qual nível? No chame Centro Recife na frequência do 2085, alterno 2545. 2985-2545-8001. Now we're approach 2541, request wide deviation due to weather. Clear the deviation, TP 4591. Clear 5491. Controle voo 1754, decolou, boa tarde. Plano 754, contato radar na decolagem, subo ao nível 390, sai da PUCA. 390, PUCA. Voador Papatango, Whisky Fox Trot Lima. Papatango, Whisky Fox Trot Lima, contato radar, chegada a Mari, reporte ponto ideal de descida. Está no ponto de abaixeira. Teste desse manter o nível 050, chegada a Mari. Gente, o deputado é... Queria condição de cancelar e voar seus corredores da Itaparica, considerando o apoio 997. Afirmativo, Papatango Fox Lima, da presente está cancelado ao Zuno 628. Desça em condições visuais para o nível 055, ingresso corredor caixa pregos. É, seus passagens. Obrigado, 3123. Falou, Salvador, gol 1924, boa tarde. 924, boa, prossiga. 924, centro de informação, Tango. Coordenação 350 para Maceió. 350, Maceió, aguarde cópia. Aguarda, a saída seria PUCA? Firma. Obrigado. Salvador, boa tarde, o 3834. 3834, boa tarde, continua a aproximação, pista no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento no 50 graus 089, aguarde autorização de todos. Aguardando, abaixar travado e avistando, vai ainda uma milha para cima. Chegada chame agora o centro Recife na frequência 1285, a terra 2545. 2025 754, boa. 924, pronto, a cópia? Pronto pra cópia, 924. Maceió 350, autorizado. É pelo ISC 58. Decolagem 1-0, curva esquerda, saída Momo. Saída Puca, transa Aracaju. Controle 1935, torre. Qual é a correção? Controle 1935, torre 186, aciona transponder 5102. Teve pouso na cabeceira deslocada, 3230. 02304, contato radar na decolagem, suba ao nível 090, saída Conde. 04. 24 correto, reporte pronto, portão 5. 7, obrigado, 1924. Paulo, voo 994, ano para ingresso no pátio principal. 941 no portão 8. Portão 8. 3172, 286, ingresso Delta. Muito bem, ingresso Delta, 363. Tracionamento, abaixando 402. Vai ter acione, reportate. Fala, azul 4089. Receba, azul. Tá pronto, puxa, acionamento, pode puxar enquanto aguarda a cópia. Aguarde para puxa, estou com o tráfego da Gol que está prosseguindo portão 08. Após o mesmo autorizado iniciar, a sua saída vai ser da Eldiné. Ok, você vendo aqui da Eldiné. Guardando o tráfego da Gol, após estar livre, puxa, acionamento 408. Afinal, após o tráfego, livre alinhar e manter. Pela delta, pausa e mantém. 3133. 500 feet. Ok. Snap 1500 feet. 1014. 1754 Recife, 12685, aterro 2545. 89 autorizado, Vitória, nível 360, Aerovia Peruís 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El, transição de NER. Controle 1935, torre 186, Fiona transponder 5072. 591, flyhead rotatória não. El é a saída, transição de NER. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5072, azul 4089. 4089, correto, reporte pronto no 9. Contará. Para o táxi, abaixão no 402, com 06 de POB, alterna conquista com 5 horas. Baité, autorizado táxi, 1014 no ajuste, reporta cruzar alfa. Sim, reporta ali para cruzar alfa. Solo só confirmando para azul, já está autorizado, puxa, né? O tráfego da Gol já estacionou aqui. Afirma, autorizado. Power, good afternoon, trip 5491. Straight ahead, runway 1001 in sight. Trip 5491, report short final, runway 17, wind 130 degrees at 08 knots. 130 at 8, on short final, report 5491. 3834, chama o solo, 1219. Lembrando, chama o solo, 1219, 3834. Baité, cruze alfa, chame torre, 18612. Positivo, bravo, boa tarde. Boa. Todos, boa tarde. Baité, bom dia, eu estou com o nosso contato. Quero ver o carro, ponto fora pronto. Juliette Charles Zulu, decolado aos 33, controle 199, decimal 35, bom voo. 199, decimal 35, grato. 3173, stand livre decolagem, vento 120 graus, 089. Iniciando, TAN 3173. Vai ter um 402, boa tarde, ali mantém no zero após a rolagem do TAN. Boa tarde. Então, Juliette Charles Zulu, suba para mil pés, ingresso corredor Axé e fome farol da Barra. Toma lá no farol da barra, o Juliette já zilou. 300, informação Tango, pronto, copy. Afirma. Natal autorizado, nível 370, aerovia Pesoluna 0. É coluna 0, curva esquerda, saída Pucas e par. Controle 1935, torre de 86, acena transponder 5104. Autorizado Natal 370, Pesoluna 0, decola destino 0, curva esquerda, Pucas e par. Controle 11935, torre 1186, transponder 5104, volume 600. 600, correto, reporte pronto. Chamado volume 600. Para o táxi, 93 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na Confins. Juliette Alfa, Juliette Alfa Delta, no ponto de espera 2862. Juliette Alfa Delta 186 no ponto de espera do 4089. Positivo, decolada às 35, controle 1935, bom voo, 3173. 1935, grato, bom trabalho, 3173. Martão 402, livre decolagem, 130 graus, 089. Vamos, oi. Boa tarde, está 3173. 3173, contato radar na decolagem, ascensão nível 380, saída da El. Autoriza pro da, de Dael da presente? Afirmativo, está autorizado da presente, então 3173. Direto da Elda presente, 3173, grato. Lima, 12149, have a good day. Saldo ground, good afternoon, 5541, what is located by Lima, next day, you have the uniform type. Paulo Salvador, bom dia, é o TAN 3566, ciente da informação Tango. Grip 5491, taxi to remote area, 12. Remote area number 12, 5491. 3566, Aracaju, informação Tango. Pronta cópia? Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, é o TAN 3566, ciente da Tango. 5-6-6, boa, prossegue. Tá, pronto pra cópia. 3-8-3-4 vai ingressar portão 3, após o azul. Após o azul, 3-8-3-4 vai até o 3, grato. 3-8-3-5 tá autorizado, Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola no 0, com a esquerda, saída Pucas, Jama, após direto. Controle 1935, torre 186, transponder 5075. Para 100. Mantenha a restrição de 3.000 quando atingiu ou está liberado? Mantenha o perfil da saída, batendo 402. Confira. Mantenha o perfil no 402. 02. Aracaju, nível 210, pela Golf 677. Decolagem no 0, curva esquerda, Puca, Aracaju. Puca, Jama, após direto. Controle 1935, torre 186, aciona transponder 5075. 302-10 para Aracaju, saída a Puca, transição Jama, após direto. Decolada 10, curva esquerda, controle 1935, torre 186. Transponder 5075. 3566, correto, reporte pronto. Reportará pronto. Salvador, eu passarei do 2230. Beleza, informação Tango, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia, 2230. Conquista autorizado, 180, decolagem no 0, curva à direita, saída gola, é igual, pode direto.